Amém. Mensagem de despertamento à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 11. O anticristo, Apocalipse 12, é o próprio Satanás. Transforma-se num personagem. Entra no templo de Deus. Lucas 22, versículo 1 ao 6. Segundo Tessalonicenses 2, surge na figura do político. Quando o homem assume tal cargo, sua chaga mortal é curada. Gênesis 3, Salmo 42, versículo 10, Daniel 7, Romanos 5, Apocalipse 13. Passa de natural para um vulto histórico imortal, seja bom ou mal. Eclesiastes 12, versículo 14. Recebe um sinal. Gênesis 4, versículo 15. A besta que surge do mar. 1 Samuel 8, Apocalipse 13. Querubim caído. Isaías 14, do versículo 1 ao 23. Ezequiel 28, do versículo 1 ao 19. 2 Pedro, capítulo 2. Governa este mundo. Gênesis 1, versículo 14 ao 19. 2 Coríntios 4, 1 João 4, versículo 3. Une-se com religiosos. João 18 e 19. Finge, parcial, amável e simpático na hora certa. 2 Coríntios 11 e 1 João, do capítulo 1 ao capítulo 5 e Apocalipse 17. Besta, animal cruel, figuradamente, todo ser humano como Adão e Caim. Gênesis 3 e 4. Faz a sua própria imagem, transfigura-se em justo. Mateus 22, do 15, do versículo 15 ao 22. Segundo Coríntios 11. A marca da besta é a abominação desoladora, estar no lugar santo. Deuteronômio 18, do versículo 9 ao 14. Daniel 12, Mateus 24, versículo 15. É de origem romana. No tempo de Jesus Cristo, o governo, usando a pena de morte, cortava a cabeça de condenados. Lucas 9, do versículo 7 ao 9. Torturava e crucificava na cruz. João 19. Judeus religiosos deram início ao cristianismo no tempo dos apóstolos. Atos 11, versículo 26. Prevalecendo o Velho Testamento, Atos 13 ao capítulo 15. Essa religião predominou como igreja cristã romana. Atos 20, do versículo 27 ao 33, do capítulo 28, versículo 11 ao 31, Romanos 9. A cruz tornou-se um sinal, símbolo para governos e igrejas. João 3, versículo 13 ao 15. João 4, versículo 22 ao 24. Muitas igrejas fundadas no cristianismo e no evangelho do Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 3, Gálatas 2 e 3, têm o Senhor como único salvador, porém adoram imagens, símbolos, ídolos e esculturas. Deuteronômio 4, Ezequiel 8, Salmo 74, Romanos 1, 1 Coríntios 10. O falso profeta. Deuteronômio 18, do versículo 15 ao 22. Figura religiosa de uma igreja. Apresenta-se como sumo sacerdote da igreja cristã na terra. Santifica mortos, faz-se santidade máxima dessa igreja. 1 Timóteo 2, Hebreus 4, 8, 1 Pedro 5. Falso profeta. É todo ser humano que funda igreja com doutrina e normas pessoais, uma religião. Adota fundamentos opostos a Cristo. Usa a cruz como símbolo de proteção e vitória, vazia ou com imagem. Mateus 16, 1 Coríntios 3, Gálatas 1, Colossenses 2. União da besta e o falso profeta. Ocorre pelo sinal da cruz, liderança sacerdotal e pastoral das igrejas e pela internet www. Através dos sistemas político, religioso e financeiro. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Capítulo 4, versículo 15. Deuteronômio 21, versículo 22 ao 23. Jeremias 23. Mateus 13 e 24. Lucas 4, do 1 ao versículo 13. Lucas 21, versículo 20 ao 26, Gálatas 3, versículo 9 ao 13, Colossenses 2, do versículo 12 ao 15, 1 Timóteo 6, Apocalipse 16 a 19. Na política existe divisão partidária, Tiago capítulo 3. A luz não tem comunhão com as trevas, Gênesis 1, 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 6. A igreja do Senhor Jesus Cristo é santa, Apocalipse 14. O povo de Deus escolhido não é deste mundo, Êxodo 19. João 17, Efésios 4, 5, Judas, Apocalipse 22. União das igrejas, uma religião oposta, Mateus 23, 15. Por sistemas, 2 Timóteo 3 e 4. As nações congregam-se em batalha contra o Cordeiro, Salmo 83, Daniel 12, 2 Tessalonicenses 2. Esses caminhos negam a Jesus Cristo, Provérbios 14, versículo 12, não obedecendo à verdade, Hebreus 4. A Igreja de Cristo, Nova Jerusalém, Cidade Santa, é sitiada. Os fiéis são perseguidos dentro e fora das igrejas. Salmo 2, João 14 a 16, Gálatas 4, Hebreus 11, 1 João 2, Apocalipse 20 e 21. Muitos são prosélitos, Mateus 25, Atos 13, versículo 43. Poucos são cristãos, Gálatas 2, Romanos 9, Apocalipse 3, do versículo 7 ao 13. Santuário Evangélico, Marudá, Marapani, Pará. Irmão Osana, ministro do Senhor Jesus Cristo, missionário da palavra. Amém.